quebrada com um ar de luto. Os cachorros estão latindo, mas nenhum som escutou. Curioso sem dormir, vou bicar no muro. É os homens chegando pra fazer um circo. Vai pular na bocada e amanhã vai ter enterro. E lá dentro do barraco, quanta patifaria. A mesa já tá pronta pra cheirar farinha. Papelote de dinheiro, ferro na cinta. Na ganância de fama, ali já tem muitas minas. Mal elas sabem que vai virar carne pra chacina. A madrugada daqui começa mais cedo. O toque de recolher, motivo do medo. Moradores assustados com a violência. Voltar pra casa mais cedo garante a sobrevivência. Outra vez o caguete mostrou sua cara. Os homens descobriram o barraco de tábua. Lá dentro tem churrasco, pagode vem no fundo. Diversão dos malandros na boca de fumo. E lá fora o carniceiro, abutre maldoso. Faz tocaia pra pegar malandro de novo. O bote tá preparado para as 4:30. Eu vou ficar a noite inteira olhando a biqueira. Cerveja gelada, cocaína da boa. Malandro inocente não sente que o perigo tá por perto. A noite vai ser quente, vai ser quente, vai ser quente, vai. É madrugada na quebrada, amanhã vai ter enterro. Vida do crime, o tempo é curto e não admite erros. Se vacilou bandido, vacilo é cobrado. Os homens faz o cerco e é caixão lacrado. É madrugada na quebrada, amanhã vai ter enterro. Vida do crime, o tempo é curto e não admite erros. Se vacilou bandido, vacilo é cobrado. Os homens faz o cerco e é caixão lacrado. 3:40 da madruga, falta só 1:20 pra acontecer o arregaço que matou mais de 15. A noite foi agitada, nem deu pra perceber a ação da polícia que vai entrar pra valer. Eu sempre fui plateia desse espetáculo de tristeza. Favela é o cenário, o tema é tristeza. Não é filme do Stallone e nem do Van Damme. O Bang Bang protagonizado pela polícia e por gangues. Não tem final feliz, só tristes para sempre. Não é conto de fadas, mas é conto com fardas. Não tem Branca de Neve, mas tem homem de marrom. De toca ninja na cara, identificação escondida. Colete à prova de bala, preparação da polícia. E dentro do barraco também tem grossos calibres e 20 homens armados com adrenalina do crime. Passa pela minha cabeça uma cena de terror. Miolo no chão, muito choro e tensão. Eu nada posso fazer pra avisar ninguém. Se eu sair de casa posso morrer também. O chefe de polícia dá as últimas ordens. Entra no barraco e acaba logo com a treta. Põe medalha de mérito no peito do capeta. Enquanto isso no barraco acontece muitas coisas. Sexo, drogas, conversa de bandidos. Mas sem imaginar que o fim está previsto. Está previsto. É madrugada na quebrada, amanhã vai ter Deus. Vida do crime, o tempo é curto e não admite erros. Se vacilou bandido, vacilo é cobrado. Os homens faz o cerco e é caixão lacrado. É madrugada na quebrada, amanhã vai ter Deus. Vida do crime, o tempo é curto e não admite erros. Se vacilou bandido, vacilo é cobrado. Os homens faz o cerco e é caixão lacrado. 4:30 da madruga dessa guerra cruel. Cai agora uma garoa, chuva fina do céu. Parece ser Jesus chorando com pena do homem que criou a humanidade pra semear o bem. Não pra se matar, ser do crime refém. Mas aqui a crueldade fala mais do perdão. Os gambéas agora mete o pé no portão. Entrando, atirando, revidam lá de dentro. 10 minutos de tiro do arregaço previsto. Derramamento de sangue ganha mais um capítulo. Viatura chegando, moradores acordam com choro das mães. O ódio dos irmãos, o gato preto passou bem debaixo da escada. Fiz a conta errada, 3 é o número exato do azar da quebrada. Muita gente sai de casa na curiosidade. Mas o que aconteceu pra nós não é novidade. E lá dentro do barraco 13 corpos estendidos e um lençol de sangue. Com vários caras feridos, eu não consigo nem sair, me mover do lugar. Presenciar isso tudo sem forças nem pra andar. Só de pensar que a madrugada já está se acabando. E o filme de terror apenas tá começando. Rádio Patrulha Itatiaia vem atrás da notícia. Tenho certeza que esse caso não vai pra linha direta. Mas o fato acontecido vai pra debaixo da terra. O dia raiou, luto total na quebrada. comércios, botecos, tudo de porta fechada. Poucas pessoas nas ruas, silêncio total. O que se vê nos jornais, chacina no Pantanal. É madrugada na quebrada, amanhã vai ter Deus. Vida do crime, o tempo é curto e não admite erros. Se vacilou, bandido, vacilo é cobrado. Os homens faz o cerco e é caixão lacrado. É madrugada na quebrada, amanhã vai ter Deus. Vida do crime, o tempo é puro e não admite erros. Se vacilou, bandido, vacilo é cobrado. Os homens faz o cerco e é caixão lacrado. É em um dos poucos comentários ouvir dizer que o velório vai ser na rua de cima, lá na igreja da vila, por volta das 20 horas e 30. Viaturas da polícia e da rondão por aqui, a procura de testemunha, já enquadraram o neguinho. Que cê sabe pra nós, porque rolou isso aí? Não sei de nada, seu guarda, tava dormindo e nem vi. Então rala o peito e já racho fora daqui. O fato acontecido nessa madrugada deixou um ar de maldade. Muita gente assustada com tanta crueldade. Nem a coroa de flores dizendo frases bonitas, nem isso alivia a dor que um parente fica. No outro dia, marcha fúnebre indo pro cemitério. Muita gente no ônibus e poucas palavras. A funerária na frente comanda a longa caminhada. Como já vi mano falando disso. Aí, pobre depois que morre é tratado como lixo. Chegando no cemitério, preparamentos pro enterro. O pastor faz agora sua última oração. Os parentes dos caras prestam a última homenagem. Quando a tampa é colocada novamente no caixão, as correntes no encaixe, descendo a 7 palmos do chão. Apagaram-se as velas, acordei do pesadelo. No fim era um sonho que tive com a quebrada. Mais uma frase essa noite na minha mente gravar. Madrugada na quebrada, amanhã vai ter Deus. Vida do crime, o tempo é curto e não admite erros. Se vacilou, bandido, vacilo é cobrado. Os homens faz o cerco e é caixão lacrado. É madrugada na quebrada, amanhã vai ter Deus. Vida do crime, o tempo é curto e não admite erros. Se vacilou, bandido, vacilo é cobrado. Os homens faz o cerco e é caixão lacrado.